tudo bem? Outra vez estou aqui te mandando mensagem, mas não é pra se despedir. A conversa é curta, vim falar de nós dois. Hoje só me escuta, amanhã briga depois. Pode ser que eu acorde e te ligue sentindo saudades, ou então ser mais um na sua vida eu não tenha vontade. Sei que é duro demais essas horas uma decisão, mas já venho empurrando essa história só pela emoção. E como fica a gente? Foi mais uma noite, eu vi uma transa que aconteceu. Você volta pra ele nesse cantinho, quem se ferra sou eu. Quem se ferra sou eu. Sou eu. E como fica a gente? Foi mais uma noite, eu vi uma transa que aconteceu. Você volta pra ele nesse cantinho, quem se ferra sou eu. Quem se ferra sou eu. Cantar esse modão comigo, Diego e Arnaldo. Chegou o Diego Faria, xará. E pra Goiânia, pode ser que eu te acorde, te ligo sentindo saudade, ou então ser mais um na sua vida não tenha vontade. Sei que é duro demais essa hora uma decisão, mas já vem empurrando essa história só pela emoção. Gente, foi mais uma noite, eu vi uma transa, o que aconteceu? Você volta pra ele nesse cantinho, quem se ferra sou eu. Quem se ferra sou eu. Quero ver! Sou eu. E como fica a gente? Foi mais uma noite, eu vi uma transa que aconteceu. Você volta pra ele nesse cantinho, quem se ferra sou eu. Quem se ferra sou eu. Que? E como fica a gente? Foi mais uma noite, eu vi uma transa que aconteceu. Você volta pra ele nesse cantinho, quem se ferra sou eu. Quem se ferra sou eu. Que?